humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Com Humor Não Se Brinca. Na semana passada, se bem se recordam, tivemos a honra de ir à casa de Luís Franco Bastos, onde tivemos de resto com os seus dois canídeos, com a sua namorada também, mas acabamos, e isso foi o grande acontecimento, ouvir a banda do tio de Luís Franco Bastos. Ah, e para falar um bocadinho de comédia, foi, já agora falamos, conseguimos falar. Sábado à noite, eu com, não sei que idade tinha, mas sábado à noite era ir para casa, ia com os meus pais para casa da minha avó, ia-me jantar e a seguir ao jantar a ver o Herman. Portanto, é esse culto, essa coisa que hoje em dia já nem sequer existe muito, porque já não te sentas de propósito à frente da televisão. Sim. Para ver algo que não seja o Benfica. Percebes o que eu quero dizer? O culto de... E depois o Herman era o gajo que entrava e toda a gente olhava e queria saber o que ele tinha para dizer. Uhum. Esse tipo de carisma e esse tipo de influência, eu cresci a ver isso e foi isso que me fez querer ser o gajo engraçado de vez em quando. Bom, então vamos lá a isto. Nós andamos semanas e semanas com dúvidas, muitas delas existenciais, se haveríamos ou não de colocar isto no ar, porque o som que tínhamos não estava com grande qualidade. Na verdade, não está com qualidade nenhuma. Dissemos isso, revelamos isso em alguns episódios, mas as pessoas ouviram e insistiram. Dizem que querem ouvir mesmo assim. Portanto, existiram pessoas que pediram, imploraram, esgadanharam, berraram, ensandeceram, até nos levarem ao limite da loucura e até nos levarem a dizer: então está bem, então está bem, a responsabilidade é vossa, não é nossa. Nós avisamos que estava, que o som estava péssimo. Portanto, portanto cá vai. Hoje mostraremos então a conversa que os autores do Jovem Conservador de Direita, Bruno Henriques e Sérgio Duarte, tiveram com Ricardo Araújo Pereira sobre esse assunto tão em voga, o politicamente correto. A conferência aconteceu na Universidade Nova, a quem agradecemos desde já muito, ok? E a quem não imputamos qualquer responsabilidade por este som. Fizeram melhor, tinham uma câmara e gravaram. Se tivesse a câmara ligada à mesa, o som teria sido incrível. Mas não estava. Bom, vamos a isto. Lembrem-se, este som não é o melhor que já mostramos aqui. Tenham cuidado com as alturas em que há após repetir. Quando há aplausos, baixem o volume, porque é ensurdecedor. E não nos insultem. A culpa não é nossa. A culpa, para todos os efeitos, morre solteira. Não é de ninguém. Não é de ninguém. É um episódio muito especial. É o episódio com o pior som de sempre. Mas podem ouvir. E assim percebem que nós não quisemos esconder. Isto é, por acaso até quisemos. Mas vocês não nos deixaram. Enfim. É, na medida do possível, aproveitem. Avisamos outra vez, cuidado com o som que está péssimo. E nós sabemos disso. Ouçam isto nesta condição. Boa sorte. Portanto, eu sei que é votar, apesar de o que eles dizem. Mas eu não sei se para uma bonés, eu acho que a esquerda identificou, e bem, que a orientação sexual, a cor da pele, o género de uma pessoa, são fatores de desigualdade. E essa desigualdade deve ser combatida. Parece-me que alguma esquerda perdeu de vista que o principal fator de desigualdade sempre foi e continuará a ser a classe social. E eu acho que há pessoas cuja fábrica onde trabalhavam mudou para a China, que se sentiam abandonadas pela esquerda. O facto de, neste momento, os operários votarem em Marine Le Pen em França parece-me significativo disso. De repente temos esta bizarria, que é os operários sentem-se representados pela extrema-direita. Abandonam a esquerda e vão para a extrema-direita. Isto parece-me aflitivo. Eu não sei se uma causa para esse abandono tem a ver com o facto da gente estar com preocupações sobre que palavra é que pode ou não ser aplicada a um ginotónico, em vez de com outros assuntos. Este era o limite, não é? Força. Limite à liberdade de expressão de palco. Acerca de limitar o discurso que pode levar a fins perniciosos, vamos dizer assim, não é? O próprio Trump está no último livro dele, que é o outro muito giro. Ele diz à Melania, isto em novembro acaba, tem calma contigo, sei que ele tinha dito, isto acaba. Ele próprio não tinha noção que era. E portanto, e é muito curioso que o tipo Michael Wolff, no dia da eleição, o Trump tem uma espécie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Para as situações literárias não dá nem para explicar. Que é, quando lhe dizem que ele ganha, ele fica completamente assustado. Mas depois, olha só os pedidos. Só por isso que eu fico. Existe uma transformação do Donald Trump, do tipo que sabia que ia ser derrotado e disse à Melania, nós depois voltamos para Nova Iorque, tu para a tua casa, para a minha. E de repente existe essa transformação de, é claro que eu sou a pessoa indicada para o lugar. Acerca disso, eu sei que é difícil, é difícil. Eu vou dizer intimamente, não queria, como é óbvio, que a voz de certas pessoas tenham ouvido tendo em conta que eu acho que estou do lado certo, não é? Mas se calhar não estou, e isso que me faz incluir muitas vezes o confronto de ideias é importante. Ideias que estão, vamos dizer, prescritas, ou proscritas, vamos dizer assim, não sei se devem vir para o lado, é questão de escrito. Acho que não há sequer. Está fechado. Apesar de muitas pessoas poderem continuar a ser a sua opinião, escrevem um grupo de Facebook, não é? Pelo menos isso. E acho que, sim, não deve haver uma intervenção para calar as ideias que podem ser más. Porque a questão das classes sociais é muito importante, porque para a substituição entre a esquerda da luta de classes pelas questões de identidade, no fundo também pode ser visto como uma forma do próprio neoliberalismo gerir. Eu estou numa faculdade de economia, se fosse uma faculdade de psicologia, eu ia dizer isto, estava a voltar. Mas pronto, é uma forma do neoliberalismo cooptar a questão do racismo. Porque se os negros nos Estados Unidos são grupos que têm desprivilegiados, são mais encarcerados, são os que têm mais dificuldades económicas, não é só pela cor da pele, é também uma questão de classe social. E acho que a esquerda. Também isto é sempre uma generalização, mas acho que o foco da luta, tá? deve estar nos dois lados e não permitir que tudo o que a esquerda tem a dizer é sobre questões de identidade, porque a sociedade é muito mais difícil. Eu só queria ver se conseguimos começar com a indignação. Porque senão parece chato. Que é o seguinte, eu acho que as pessoas deviam começar a entender. Eu estava a ler a Constituição, que é chata, e no artigo 9, que diz tarefas fundamentais do Estado, tem lá uma linha que diz promover a igualdade entre homens e mulheres. Sabem qual é a linha? H. De homens. Que é conversa. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a oportunidade. Mas é pá, desculpa, deixa só. É só para dizer. Não estava a dizer, isto não é? A minha indignação é a linha H, pois claro, homens. Atenção, não vamos deixar muita graça a isto. A minha experiência é que o que é sátira hoje é a doutrina amanhã. Eu não sei se viram existia esse problema. A ópera de Florença vai, vai fazer a Carmen, do Bizet, mas quem se encheu da Carmen, portanto, é um pesadelo do politicamente correto, porque a Carmen trabalha numa fábrica de tabaco. E depois ela namora com um cigano que é contrabandista, forçando o estereótipo. Apaixona-se por um toureiro, um adorado. E no fim, ele mata. E é violência de género. O que é que fez o diretor do teatro? Vai fazer a Carmen, mas no fim ela é que dá um tiro no cigano. E ele diz: portanto, há aqui uma questão inicial que é: isto é assim. Por exemplo, um editor diz: eu gosto do livro do Nabokov, Lolita, mas. Uma criança é chata para pôr Lola. Ele casa-se com a senhora de 83 anos e depois apaixona-se pela filha que tem 50. Assim fica mais decente. Eu não sei se é possível fazer isso à obra de uma pessoa. A segunda questão é: a justificação que o diretor do teatro dá para mudar o final da carne é: acho que não se justifica hoje em dia estarmos a aplaudir a morte de um viado. Eu não fazia ideia que era isso que se aplaudia quando a carne acabava. Assim que a gente vai morta! Está mola! Eu não fazia ideia que era isso que se aplaudia. Eu fico ofendido de ele dizer: hoje em dia, como diz, antigamente tudo bem. Eu já adorava que a mulher se morrer, sem morte. Agora hoje acho que não faz sentido. Com isto tudo. Acho que isso, a gente depois até acabou por falar um pouco sobre, casos de politicamente correto. A questão não é tanto esta de hoje não se poder defender o local. Não é exatamente isso. É a Germaine Greer, que é uma feminista, ser desconvidada de falar porque não é feminista da maneira certa. Ou seja, não é porque, é pá, a gente não quer nazis nesta universidade. Não, a gente não quer feministas maus nesta universidade. Tem um caso para ser do Berkeley, quando o Miles da Breitbart foi bem pegado, mas dois anos antes tinha sido o Bill Maher, que é o oposto. Um cara de esquerda. É de estar, caso eu fiz. Faz bem diferente. No caso eu fiz, não foi. Exato, exato. Era o Ricardo. Mas eu gostava de agradecer a todos vocês que terem estado aqui, por terem chegado ao fim. Gostava de agradecer aos convidados, ao Luís por me deixar fazer isto. E gostava de uma grande salva de palmas para Pedro Castro e Filipe Sousada, que ganharam com este evento às costas e aturaram durante madrugadas a dizer: pá, o que queres isto? Não quero estar no Putin a dizer: eu não tenho minhas mãos, porque eu não sou mulher. E aturar isto foi difícil, por isso eu gostava de me agradecer. Uma salva de palmas para Rita, a Mariana e para o João, se tiveram o filme aqui. E para os voluntários que trabalharam hoje, muito obrigado. Parece que tem de ter opinião imediata acerca de tudo. E essa opinião é quase uma coisa após 11 de setembro, manicaísta, não é? Estás contra ou a favor? Estás a favor dos americanos, em razão daqueles sítios que não têm armas de destruição maciça, ou estás contra? Isso é un-American, não é? Epá, e de repente, acho que vamos ter o direito à ignorância, sobretudo o direito à ignorância, que é, não sei nada sobre este assunto, deixa-me investigar um dia deste vem cá, falar sobre isso. E acho que o imediatismo e o ter opinião pronta sobre algo, nem todos têm opiniões sobre tudo isso. É um ótimo, dá-nos espaço mental até para estarmos bem, vamos para provas. Não dá leis. Não dá leis. Sim, era a resposta que disse que o Twitter e o Facebook, não lembro quem é que contou o Twitter sobre o Twitter e o Facebook. Eu acho que, vamos lá, cada rede social tem as suas características específicas. O Twitter, eu acho, eu não tenho, mas acho difícil manter uma conversa interessante em 150 caracteres cada vez. Mesmo assim, quer dizer, não duvido que possa acontecer, mas não. Mas sobretudo parece. Quer dizer, eu não tenho redes sociais, não tenho Facebook e tal, por várias razões. De uma maneira, na verdade, em certa medida não preciso. Ou seja, é claro que aquilo eu percebo quem tenha por necessidade, ou seja, para se fazer ouvir, etc. A segunda razão é porque eu digo coisas em público profissionalmente, mas não é uma vocação minha. Eu escrevo na Visão às quintas-feiras, na Folha de São Paulo aos domingos, digo coisas na TV 24 às sexta-feira à noite, não tenho mais nada para dizer. Às vezes já me custa encher estes espaços. Não tenho mais nada. Agradeço, não tenho mais nada. E depois há qualquer coisa nas redes sociais. Eu percebo a ideia, percebo e concordo com o argumento de que é uma manifestação de liberdade de expressão. Ou seja, as pessoas que não eram ouvidas são agora ouvidas. Têm ali um fórum. Podem chegar aos amigos todos, podem. Eu acho, no caso do Facebook, acho inquietante uma plataforma para reunir amigos em que a palavra amigo se tem uma paródia do conceito de amigo. Toda a gente sabe que ele é teu amigo do Facebook. Não é mesmo? E essa ideia de que amigo do Facebook não é amigo parece-me estranho. Parece-me estranho também o que isso fez, eu acho isso até sobre a geração das minhas filhas. Que provavelmente é mais a vossa, que é a ideia de experimentar o mundo através de um smartphone. Parece-me que vos torna pessoas 2.0, por oposição a pessoas 1.0, que sou eu. Essa ideia de que é possível experimentar isto, que se faz, por exemplo, à privacidade. Eu imagino que dentro de 20 anos não haja nenhum primeiro-ministro num mundo que não tenha um vídeo no YouTube dele em cuecas mesmo para fazer errados. É possível que todos tenham, mas não ficava registado. Não ficava registado, e agora fica. E essa ideia de que quando uma pessoa se inscreve no Facebook, imediatamente perde privacidade só com as informações que presta. Eu não tenho Facebook, mas a minha mulher tem. No outro dia, a minha advogada foi lá à casa. E no Facebook da minha mulher apareceu pessoas que talvez conheças. E uma das pessoas era a advogada. Porquê? Porque o telefone da minha mulher cheirou o telefone da advogada. Facebook percebeu, pera, elas estão aqui a conviver neste recinto. E por isso, em princípio, conhecem-se. Isso é uma perda de privacidade incrível. Porque o mais importante é a maneira como as pessoas voluntariamente abdicam dela. Eu sinto que o Facebook, por exemplo, é a vitória ideológica das revistas cor-de-rosa e a derrota comercial das revistas cor-de-rosa. No sentido em que já não se comprar revistas cor-de-rosa. A gente quer saber dos famosos e até dos não famosos. E a gente está. É um clique de distância de saber onde é que eles estão, o que estão a almoçar, com quem. É fácil de ver isso. Para onde foram férias. Ora, a minha vida não foi feita ao contrário disso. Foi feita a tentar impedir as pessoas de verem o que é que eu faço. Não por outra razão qualquer, é só porque é privada. Porque é a vida privada. E, portanto, e há outra coisa, há uma coisa que acho que é fundamental, que é a diferença que isso fez na conversa das pessoas. No meu tempo, que é uma expressão que uso com aflitiva frequência, no meu tempo, meus amigos na casa, começaram a poder dizer: pá, e tu disseste, pá, mas eu não vou falar nada, sabes? Hoje, é para o meio da praça, com a mão na cintura, a dizer: olha, filha, à frente de toda a gente, porque tu fizeste não sei o quê e mais. Isso, a gente pode comentar que isso existia antes, porque estamos todos à mesa do café e dois amigos pegam-se e pegavam-se à frente de toda a gente, certo? Mas não era por escrito, não ficava para sempre. Agora, uma pega banal, não dá para dizer que assim, acho que eu estava bem bêbado, sabes? O facto de aquilo tem outro peso. Tem outro peso. O facto de ser da frente da gente, o facto de ser escrito, parece que tem outro peso. E aquele espírito de bandwagon que as pessoas normalmente têm, não é? João Braga disse o quê? Tudo! E as pessoas têm tudo grande de gostar. João Braga diz, ah, isto agora, negros e homossexuais é que ganham mortas. Mas é uma afirmação falsa. E já pode dizer, porque as pessoas não têm direito de protestar, de chamar nomes, todo direito. Mas eu, quando vejo uma pessoa a ser agredida por 120 pessoas, eu não pergunto, mas espera, mas é um fascista? Se é um fascista, tudo bem. Mas não, e custa-me ver 120 pessoas a agredir. Eu não acho que deva haver uma agressão legal, não, tem todo direito. É estranho, acho estranho. Esta qual é que era a pergunta? A terceira se foi as dos comentários, não foi? Os comentários, muitas vezes os jornais parece que evoluíram para textos, não é? Nas plataformas. E é muito curioso que quando uma pessoa lê comentários, eu faço muitas vezes essa análise, vê-se que a quantidade de pessoas que não leram a notícia, que só estão lá a insultar. Mas isso é uma faculdade para mim, não é? Eu posso dizer, eu vou começar uma coisa. Eu andei em economia e desisti no terceiro ano. Calma! Desisti no terceiro ano para dizer aos meus pais que tinha uma história. Isso mesmo, eles tiveram essa reação, que não me sabia dizer. Isso é muito feliz, rapaz. Ora, o que é que acontece? É muito curioso o que se passa nas redes sociais, é muito semelhante ao que se passa na economia de partida. Vocês, quando vão ao booking, ou quando vamos ao booking, que eu também. Vou, apesar de ser outra geração, vamos ao booking, vamos ao Airbnb ou qualquer coisa, o que é que vamos ver diretamente? Comentários de outras pessoas que tiveram a mesma experiência do que nós. Já não é, digamos, uma imposição de cima, de eu tenho isto para vender, eu tenho isto para partilhar, é deixa-me ver se outras pessoas iguais a mim, o que é que experimentaram isto? E os comentários do Facebook parecem muito isto, que é o que é que eu penso acerca desta notícia? E a partir daí, já não se fala sobre notícia, fala sobre o primeiro comentário ou mais insultado ou menos insultado. Não, concordo com isso, sim, senhor. Concordo, acho que o doutor é o principal. Eu acho que não. E a partir daí é assim. Eu sou daqueles que vai às outras comentários para ver mais ideia. Eu admito, é um privilégio, sim. E geralmente não preciso fazer muito scroll down. Mas. Não, essa página só, que vai lá em gente. Avançamos. A quarta era aquilo do Brasil, é ponto, não. A questão do Brasil é de facto uma questão difícil, quer dizer, deixa-se ou não se deixa. Os tios querem fazer um samba a propósito dos estruturadores de uma cultura. Deixa-se ou não. O meu problema é este, é, tendo em conta que aquilo que o Jair Bolsonaro tinha feito isso na Câmara dos Deputados, eu acho inquietante para um país que o seu carnaval seja mais decente do que a sua Câmara de Deputados. Que haja regras mais apertadas no carnaval do que na Câmara dos Deputados. Assim, a questão é essa. E eu percebo a sua inquietação, que é, pai, o Trump de repente é eleito. Diz aquilo e tal, e é eleito. O que é que se propõe? Que ele não possa dizer. Eu, sinceramente, acho que ainda ninguém percebeu bem como é que foi possível. Trump foi eleito, e eu acho que não foi eleito por uma razão só. Foi eleito por várias, que têm a ver com inúmeras. Portanto, o facto da sua adversária ser aquela, por exemplo, uma pessoa que é imensas, largas, fatias da população antipatizada, o facto dela ter cometido erros de campanha, não ter ido fazer campanha àqueles estados onde precisava ter ido fazer campanha, porque achava que estavam no papo e depois não estiveram. Uma série de questões. Eu não sei se uma das questões não tem a ver com. Para já, eu acho que ele foi eleito apesar do que ele disse e não por causa do que ele disse. Eu não vejo muita gente a dizer assim: grab them by the pussy, este é o meu candidato. É isso? Tenho dúvidas, acho muito duvidoso. E ainda bem, ficaria muito preocupado se as decisões políticas fossem tomadas pelos cidadãos, porque um humorista tem em casa a pensar numa piada muito cansada. Eu tenho alguma dificuldade em achar que há alguma responsabilidade. traçar a linha do que é sensato vestir. Claro, claro. Eu acho que não. Cada um tem as suas linhas, não é? E ou há coisas que não digo, e há aquelas que não faço. Assim, por exemplo, e acho que é politicamente correto. Também não é necessariamente mal para o humor. Por exemplo, hoje em dia já não são tão recebidas as piadas que têm com o punchline de maricas, não é? De antes, noutros tempos, só o facto de se falar mal da sexual pode ter alguns meios. Mas já não tem, há mais esforço nessa área. Há um limite que nós temos, que eu acho que é ridículo, que é dizer mal do Presidente da República e da bandeira incluída, que é uma lei ridícula. Agora, eu não posso falar mal da luta do Marcelo. Marcar nesta porque é uma questão extrema. Se a gente acha que é ou não é possível que um tipo diga acho que o Holocausto não existiu. É ou não é possível? Há uma coisa que me... A Débora Lipstadt, não sei se viram ou um filme agora com a... Já não... Como é que ela se chama? É isso, Rachel Weisz. Sobre um caso que, por causa do absurdo sistema judicial inglês, vocês já repararam até às vezes a gente está a ver o South Park ou o Family Guy, e eles estão a fazer pouco uma figura que existe na realidade, e a figura do Tom Cruise ou assim diz: ah, vou processar-te em Londres, porque de facto o sistema judicial inglês é absurdo. Nos Estados Unidos, eles podem processar à vontade, não conseguem nada, mas em Inglaterra é diferente, o sistema judicial é diferente. E portanto, o que a Deborah Lipstadt teve de dizer, e ela chamou o negacionista do Holocausto a um negacionista do Holocausto, e foi processada por ele, e ela teve que demonstrar que ele era negacionista do Holocausto de propósito. Ou seja, ela não teve que demonstrar apenas que ele era negacionista do Holocausto, porque isso era óbvio. Ela teve que demonstrar que ele sabia que estava a negar o Holocausto quando o Holocausto tinha de facto existido. Ela tinha que demonstrar que ele sabia que o Holocausto tinha existido. E conseguiu. A minha questão é, ela própria, mais tarde, quando o David Irving foi preso, ou chegou a ser preso, mas quando veio, sabe? Aliás, acho que foi preso. Foi preso ainda antes de dizer que fosse o que fosse. A polícia austríaca prendeu-o ainda antes de ele discursar. Porque supuseram que ele ia dizer, ele ia negar o Holocausto. Portanto, ele foi um thought crime. No sentido de que ele não tinha ainda cometido o crime e já estava preso. Ela, a Débora Lipstadt, disse: pá, eu sou contra. Eu acho que ele deve poder dizer o que quer e desaparecer dos radares de toda a gente. É esse o meu ponto. Eu acho que prender David Irving faz o mesmo que faz por uma página que consegue recuperar, dando-lhe mais visibilidade. E ele não merece essa visibilidade. Deve dizer o que tem a dizer, que é idiota, é fácil de contestar. Não há razão nenhuma para proibir aquilo, porque é fácil de contestar. Ele não tem razão nenhuma. E isso é dar-lhe a possibilidade de se pôr no papel vítima, de se vitimizar, de dizer coisas, de dizer as coisas que realmente... O Christopher Hitchens conta que na altura escreveu um texto sobre isso e que os austríacos, um ministro qualquer, um embaixador austríaco, me ligou a dizer: mas eu pensava que agora vocês iam gostar da Áustria, render este mercúrio. E ele disse: não, não, lamento, mas ainda não foi nesta. Era isso que o Hitchens dizia: a Áustria é um país que vive do facto das pessoas pensarem que o Hitler era alemão e que o Mozart era austríaco. A defesa deles, eu pensei que era o pedido de desculpa ao professor Marcelo. Boa tarde. Eu só queria saber a vossa opinião acerca de quando o Estado interessante nesta temática. Por exemplo, quando o Estado do alemão proíbe o operador de pessoas militares no Holocausto, e também quando o Estado canadense obrigou também os cidadãos a usarem certos determinantes para transexuais. A minha questão prende-se com uma. Então, a minha pergunta é: se nós estamos a evoluir para uma coisa em que há uma espécie de separação que às vezes as pessoas recebem, como nós estamos aqui, está mais um lado, está mais calmo, depois há aquele lado mais isto, é que manda ou eu é que Boa tarde a todos. Primeiro, também quero agradecer. Por estarem aqui e agradecer também ao debate por esta sessão. Houve uma coisa que o Ricardo disse que, de certo modo, me intriga e à qual também não tenho resposta, que é o facto de achar, por exemplo, o que passou no Brasil, com esta questão do Carnaval, que não devia ter sido proibido. E a questão é assim: é o perigo que pequenos grupos, que nós achamos que são grupos de palhaços, grupos de pessoas que ninguém vai ligar, que ascendam. O Donald Trump, quando apresentou a candidatura para depois liderar o partido às eleições nacionais dos Estados Unidos, todos achávamos que era apenas um pequeno parecinho, um grupo parecido. Bolsonaro, no Brasil, se calhar achamos a mesma coisa. Pepe Grillo, se calhar também achamos a mesma coisa. Quer dizer, Pepe também é mesmo palhaço. Ele é um lista, pronto, assim tem que optar. Eu gosto muito de dizer do Ricardo de Ferreira. Aliás, e a mim? Não, se não vier a dizer, mas gosto de dizer que eu faço a mim. Nesse sentido, a minha questão, tanto para o Ricardo como para o nosso produtor direito, é justamente essa. Até que ponto é que essa. Extrema liberdade, e a liberdade é sempre boa, mas até que ponto é que não haver um limite faz com que esses pequenos grupos que nós achamos que não vão influenciar ninguém, que realmente influenciem milhões de pessoas. Muito obrigado. Fala-se de S-E-X-O à frente da menina. A palavra começada por N é uma estratégia infantil. Toda a gente sabe de que palavra é que se está a falar, mas a palavra ganhou os contornos tais que desenhado as palavras para chover. E pelos vistos, acredita-se nos Estados Unidos que articular a palavra nigger produz efeitos desgraçados. Voldemort. Exato. É o Voldemort. Mas há uma coisa curiosa que é, ao mesmo tempo que a palavra é a invenção completa, há vários álbuns de música rap que celebram isso. No outro dia, só para contar uma história, no outro dia, na abertura do ano escolar, numa universidade, uma senhora foi ministrar aos alunos novos, aos joelhos, normas de boa conduta na universidade, o que é que se pode, o que é de bom tom, a não dizer, etc, etc. E, obviamente, a N-word foi falada. E há uma aluna, levanta o braço e diz, eu percebo que eu não posso dizer essa palavra, nunca, nunca me passaria pela cabeça, mas a questão é o seguinte, eu gosto muito de rap. E às vezes eu venho para cá, no meu carro, e estou sozinho no carro, e ponho um CD de rap para cantar, e estou a cantar a letra ao mesmo tempo que estou a ouvi-la. Eu posso cantar essa palavra, quando chega a essa palavra, e a pessoa... Sozinho no carro. Não, se faz mal. Portanto, sobre a responsabilidade, eu não creio que alguém possa pensar nisso. Ou seja, estar a pensar em eventuais resultados, efeitos daquilo que está a dizer. Na altura do referendo em 2007, houve, quando vocês tinham 2 anos, houve um referendo sobre o aborto em Portugal. E nós nunca escondemos, optámos por isso, quer dizer, a gente nunca escondeu, nós, as nossas, toda a gente sabe que eu sou do Benfica, que eu sou de esquerda, que eu sou, toda a gente sabe, ninguém vai daqui enganado. E na altura tomámos uma posição, publicamente, eu integrei lá, que era uma coisa que se chamava Jovens pelo Sim. Isso é um assunto. Outro assunto foi que a gente achou graça à intervenção do professor Marcelo e fizemos um sketch sobre isso. E esse sketch, lá está, os nossos autores já se dizia viral, mas deve ter sido mais ou menos isso. Exato. E quando eu disse o seguinte ao referendo, o Miguel Sousa Tavares disse que aquele sketch desempenhou um papel. Desempenhou um papel na opinião pública, a convencer pessoas. É uma afirmação, como é costume do Miguel Sousa Tavares. Não é sustentável por coisa nenhuma. Ele, na verdade, não sabe. Não é possível ele dizer. Ele não fez uma sondagem. É um cabelo a dizer. Sufre-te o quê? Sim. E porquê? Foi por causa daquilo. Pode ser. E isto tem influência. Como é óbvio. Pode ser influência porque são pessoas inteligentes. E nesse sentido. Eu sou filho, eu acho que. Não vamos falar sobre isso. E muitas vezes, o que eu acho. E vou fazer uma referência que também ninguém conhece. Vou falar do Iman. Que é o seguinte, o Iman é um príncipe. Parece que se está a falar de Homer. Sim, sim, sim, sim. Que é. Acho que é um alvo para as redes sociais. O Iman é um príncipe que sempre recebe poder através de uma espada de Grayskull, torna-se num homem em tronco nu, mas continua de franja. E as redes sociais são um bocado isso. As pessoas parecem que estão em tronco nu, estão prontas para andar a bancar, mas toda a gente sabe. Que elas usam franja, que isso não saem à rua. E parece-me que muitas vezes o poder das redes sociais está aqui, está não no diálogo, lá está não no debate de ideias, mas na partem para uma ideia como uma certeza, quase como uma lei. E de repente não há debate, é só dizer que é estúpido. Não há retração nas redes sociais. E nesse sentido, eu acho que os tais influenciadores, as pessoas que nos inspiram, seja de comunidade seja, em vez de dizerem de forma estética, vocês têm de falar de determinada forma, não, falam. Antes do debate, por exemplo, do cartão da cidadania, não é? Tornou-se uma polémica, eu pergunto às pessoas aqui, se mudasse o nome para o cartão de cidadania, quantas pessoas é que se importavam? Uma, ok. Uma. E é o senhor. Exato. Mas eu vou estar aqui. Sim, sim. Mas a distinção é a resiliência do debate. Primeiro é aquilo exatamente que estás a dizer, é o facto de se poder fazer um debate em voz baixa. É isso. O segundo é o facto de não se poder dizer, não se poder criticar a chamada linguagem, inclusive, sem passar a ser um tipo de barco de uma mulher. Ou dizes, portugueses e portugueses estamos aqui reunidos e reunidas, portanto preocupados e preocupadas com a situação dos empregados e desempregadas, ou se nos desejar que se dá mais igual e menos ridículo. Vamos agora passar por público, vamos olhar. Como estamos a limitar o microfone, vamos pedir que fale algo. Posso considerar uma ronda de 13 e depois. Interrompemos esta transmissão apenas para dizer que o som está péssimo, não é? Ah, nós não tínhamos avisado disso desde o início, que estava péssimo, e está. Estão a conseguir ouvir alguma coisa? Ah, estão a ficar loucos com os aplausos, não é? Pois, é uma parte muito irritante. É muito chato, nós sabemos, mas é só para vos mandar um abraço ou um beijo de compreensão, que nós, quando ouvimos, também sentimos o mesmo. Somos pessoas sensíveis. E temos ouvidos sensíveis também. Thank you. opinião pessoal, acima de uma questão que acho que já foi vontade de fazer outra nova, mais nova possível. Primeiro, quando falaram da questão de Stephen Bones, may break your bones, mas os bons não vão deixar. Essa linha, e se vocês acham que essa linha deve ser feita por alguém, presumo que o Estado, para o público em geral. Temos, por um lado, o Ricardo que diz, com algum concordo, que não devemos estar a abraçar uma pessoa negra, se calhar nos Estados Unidos, como negra, mas depois temos um lado contrário em que as pessoas negras muitas ficam ofendidas por alguém dizer negra, uma palavra com A no fim, quando essa é a música que está em número 1 na rádio nessa semana. Quando é que, para quando é que vocês é necessário criar uma linha que diz quando é que é sensato uma pessoa ficar ofendida e se acham que essa linha deve existir? Eu pessoalmente sou fã de politicamente correto, não interessa muito e acho que podem, por exemplo, ser feitas piadas sobre tudo ou sobre quase tudo, mas quando é que para vocês deve fazer essa linha? Pois, em segundo lugar, queria saber se vocês acham que há, como foi mencionado aqui há pouco, a importância do Ricardo como orientador da opinião, se acham que tem de haver alguma noção, ou se as pessoas têm de ter algum tipo de responsabilidade quando acham que estão, ou quando têm a noção que são orientadores da opinião, quando as pessoas sabem que há outras pessoas que se vão ter a opinião deles, se acham, por exemplo, que é legítima, acabam de fazer um texto, eu não acho muito verídico, no Facebook, a dizer que todos os youtubers portugueses, por exemplo, o Palermo, quando eu não concordo com nada disso, e o texto não era verídico, se acham que as pessoas, por terem uma responsabilidade social, ou por estarem à vista de mais consumidores, têm de ter outro tipo de responsabilidade com aquilo que dizem, especialmente no politicamente correto ou não. Obrigado. Na direita, mas este inteligente não leu o Manuel Catatão, é um estudo. É o contrário do que diz no dicionário que a palavra significa. Só uma nota. Vocês são recomendadamente jovens. Manuel Catatau escreveu um livro sobre o código de estrada. Vocês aprendem por onde? Se calhar nem aprendem, vocês. Não vão tomar, vocês não têm nada. Sim. Bom. Na questão da comunidade, quando refiro a comunidade, refiro-me sempre a ter, é a questão de. Há porta-vozes, há influenciadores, não é? O Ricardo é um influenciador da opinião, tu não sabes. Mas sabes, não vês Facebook. Que o Ricardo diz é replicado por uma comunidade muito grande de humoristas. Quando o Ricardo ataca pessoas em geral, e em particular a Fernanda Câncer, e logo a seguir a Bruno Nogueira, à partida as pessoas são influenciadas pelas pessoas que apreciam. E se for preciso, nem vão ler coisas idiotas da Fernanda Câncer, mas já sabem que ela é uma idiota por o Ricardo. Beleza, Paulo. Sim. Concordo. Eu acho que às vezes. A questão do turismo ou uma minoria impor uma palavra e se tornar-se norma, péssimo. Agora, eu tenho, vamos dizer, a boa educação, se uma comunidade inteira disser essa palavra magoa, de não impor a minha individualidade e continuar a dizer uma palavra que possa ser agressiva para uma comunidade inteira. É por isso que eu lembro quando andava no ciclo, no quinto ano, em que muitas vezes tinha um professor de educação física, quando estávamos a jogar voleibol, talvez o terceiro desporto mais disputado de vez no campeonato, que começávamos por bolar à menina, que era por baixo. Hoje em dia, eu não diria, não acho que as mulheres tenham menos capacidade para bolar do que os homens, mas usava-se. O servir à menina do ténis, né? Que era servir por baixo. Isto tem uma implicação que as mulheres são menos ou precisam de um nível de uma introdução ao bolar, não é? E os homens não, já bolam ao homem, por cima. Hoje em dia não utilizo isto. como é óbvio. Porquê? Uma questão de evolução, adaptação, etc. Isto ajuda, quer na linguagem, quer no desenvolvimento do humor, de falar novos temas, etc. Mas é adaptação. Eu sou sensível a uma comunidade inteira que dizer: não gosto dessa palavra, essa palavra que eu gosto. Tenho peso. Pá, tranquilo. A Oprah odeia quando houve humoristas ou atores que usam a palavra nigger, não é? Entre eles. Ela odeia isso. E tem toda a legitimidade de odiar isso. Porque pode, efetivamente, comportar um peso histórico brutal. E nesse sentido eu sou sensível a palavras. E a pedidos com gente. Sobre esta questão de seguridade e assim, é que prejudica as mulheres e prejudica os homens. Há o caso, por exemplo, do Will Chamberlain, o jogador de basquete, que, sim, ele podia ter sido o jogador com maior média de pontos da NBA, e houve dois ou três jogos em que ele lançou os lazeres que usava a bem, que é muito mais certeiro a homem. Não é? Só que ele começou a fazer isso e começou a ser usado e deixou de fazer. Pronto, já foi um grande jogador, mas podia ter sido ainda melhor. E havia, eu sou desta história, um podcast com o Malcolm Gladwell, porque depois falava com um jogador da NBA que a revolta dele era ele sempre marcou os lançamentos livres à padeia, neste caso não é sexista, é profissão desista. Ele não se importava que chamassem menina ou maricas ou assim, porque tinha a força de espírito para marcar aqueles eventos livres da forma mais eficiente. Então a volta dele era a ideia que ele nunca tinha sido espelhado para a guerra. Vamos só fazer mais uma pergunta. Eu sei que depois passávamos uma pergunta deste podcast. Não, era só para dizer que não há exatamente um momento em que uma comunidade inteira divide uma coisa. Isso é uma das coisas curiosas, é que não existe uma comunidade inteira. No sentido em que identifica uma comunidade inteira. Todas as pessoas negras são uma comunidade inteira, falam uma só voz. Por isso que não, por uma razão, que é eles são iguais a nós, nós os quatro aqui somos brancos, e não falamos uma só voz. Eu penso uma coisa, vocês pensam outra. Esta ideia de que uma comunidade fala uma só voz é uma ideia que tem um cheirinho a racismo. Os racistas é que acham isso. Aqueles subtis filósofos que estão numa tasca. Com um palito na boca, é que se referem a uma comunidade. Às vezes até se referem a ela no singular. O cigano é um gajo que não gosta de trabalhar. Basta dizer o cigano, eles são todos iguais. Portanto, mas atenção, é óbvio que eu não defendo, é pá, é nem que não digo isso. Não digo isso, pá, pronto. Mas o problema aqui começa onde? Não começa aí, isso é óbvio. A gente está a falar com um negro. Não me parece bem. Não parece ser crime. Não é interessante. É óbvio. Agora, dizer que o livro da Harper Lee e do Mark Twain devem sair do programa de uma determinada escola porque usam a palavra nigger, isso já me parece diferente. Essa insensibilidade para perceber o contexto com que uma palavra é dita. Parece diferente. Essa ideia de que as pessoas. Eu respeito a ideia das pessoas que se ofendem. As pessoas têm direito a ofender. O que eu sinto é que hoje mudou qualquer coisa na natureza da ofensa. No sentido em que uma pessoa que diga eu estou ofendido com isso fica imediatamente dotada de uma espécie de autoridade inquestionável. Isso, o senhor está a olhar para mim, se ofende. É absurdo que eu me ofenda porque o senhor está a olhar para mim. Ora. Eu acho que isso sempre foi um processo. A natureza desse fenómeno de uma pessoa se sentir ofendida normalmente precisa de três partes. Uma, a pessoa que ofende. Uma, a pessoa que se diz ofendida. E uma terceira que diz, olha, desculpe, não é plausível que o senhor se ofenda depois que o senhor olha para si. Mas hoje, acho eu, esta terceira pessoa, lá está, é politicamente incorreta. Assim que uma pessoa diz ou um certo tipo de pessoa diz isso ofende, ninguém pode dizer a sério isso. Eu vou contar uma história que foi, aliás, a que me meteu no sarinho e que eu, lá está, que acho eu que valeu a expulsão. Uma vez, num bar, uma pessoa que eu conheço muito vagamente e que é homossexual, pediu um gin tónico. E o homem do bar disse: olha, nós temos um gin muito simples. Isto é só água tónica e gin. Não temos estes gins novos cheios de panelices. E a pessoa que pediu o gin disse: o senhor está-me a ofender, porque eu sou panelar. Eu acho que é uma conversa de surdos. Conversa de surdos essa que podia continuar se o empregado tivesse dito: a sério, calha mesmo que eu preciso de uma panela. Assim estavam todos a falar com as mesmas palavras, escolhendo cada um o seu significado. O meu ponto é o seguinte: eu não acho plausível que uma pessoa, que um homossexual se ofenda por dizer: olha, nós não temos estes jeans novos cheios de panelices. Primeiro porque naquele caso a palavra panelices não tem nada a ver com a homossexualidade. E é por isso que é impossível substituir e dizer: nós não temos estes jeans novos cheios de homossexualidade. Funciona. A segunda coisa é: a palavra panelices naquele caso não é um insulto, é um elogio. O homem diz: é esta taxa onde o senhor está não te presta para nada. Nós não temos esses jeans novos, sofisticadíssimos, cheios de coisas. Não há sexo homossexual envolvido nesta conversa. E portanto, eu creio que uma pessoa ofender-se por isso não faz muito sentido. Bem, explodiu os sociais, não sei o quê, por causa disto. E há um site LGBT chamado 19.pt que propôs aos seus leitores o seguinte, como é que se chama? A seguinte pesquisa de opinião, como é que se chama? Sondagem. A palavra maricas é um insulto, sim ou não? 51% das pessoas disseram sim, 49% disseram não. A minha opinião é a seguinte: 100% têm razão. Porque qualquer palavra, há raríssimas exceções, mas em princípio qualquer palavra pode ser um elogio e um insulto. Se eu digo à minha filha: pá, Inês, não sejas maricas, como a sua coisa não está assim tão quente? Não tem a ver com homossexuais. Eu não estou a dizer: Inês, não sejas um homossexual masculino. Como vocês dizem bem, que às vezes a intenção de censurar, que é sempre condenada, acho eu, a intenção de censurar beneficia. É isso que me aborrece quando, por exemplo, alguém na Universidade de Nova acha que Jaime Nogueira Pinto não deve falar. Eu fiquei bastante zangado, como seja quem foi da Universidade de Nova que esteve na origem disso. Há um ano, Jaime Nogueira Pinto foi convidado por um grupo chamado Nova Portugalidade, são nomes que chegaram a mufo. Eu conheci um dos rapazes, vocês vão dar cá hoje, eu conheci uma vez em Óbios, um grupo chamado Nova Portugalidade, de senhores jovens, rapazes que aparentemente são admiradores de Salazar e tal, convidaram já a ver a mim para fazer uma conferência cá. E houve uma reunião qualquer, da Associação de Estudantes, que diz: então não devíamos dar a sala. E, portanto, a conferência não se realizou. Os jornais disseram que a conferência é cancelada. E depois, no dia seguinte, disseram que não foi cancelada, foi adiada. O reitor da Universidade Nova disse: não, foi cancelada, adiámos para que o professor José Nogueira Pinto possa vir cá debater este tema. É tão importante, ainda por cima, ele vem debatê-lo num âmbito mais alargado com outras pessoas nas próximas semanas. Hoje é dia 1 de março, dia 8 vai fazer um ano. Esse debate ainda não ocorreu. Mas é um tema muito importante e ia acontecer nas semanas seguintes. Qual é o problema com esta atitude? É que se o Jaime Nogueira Pinto tivesse podido vir falar com os seus com os jovens amigos da Nova Portugalidade, isso não era notícia nem sequer o fim do telejornal, a seguir ao panda que nasceu no jardim zoológico da Tailândia. Exatamente. Como o Jair Garapinto não pôde vir, veio os jornais todos. Eu adorava não saber o que é a nova personalidade, mas infelizmente agora não posso. Já sei. Portanto, isso é um lado. É um lado burro, não é? De não haver uma mínima inteligência tática, uma vez que a questão é política, é melhor deixar de ter que falar de uma cave para três pessoas do que dar em palco a questão de uma vez. Isso seria bonito. Exato. O segundo aspecto é, nesse caso concreto, esse livro, a queixa que levou à retirada do livro, tinha razão de levar à retirada do livro. Porque o que acontecia nesse livro era uma invasão de privacidade. Era uma invasão de privacidade. E que defender a privacidade, sim, defender a privacidade é defender a liberdade de expressão. Essa parte é muito importante. É óbvio que defender a privacidade é defender a liberdade de expressão. Uma daquelas distopias, ainda antes de 1984 e do Admirável Mundo Novo, há uma de um autor russo chamado Yevgeny Zamyatin, que se chama Nós. Está aí, está da carta, é lá antigo, mas também foi lá antigo. Uma das coisas nessa sociedade distópica que acontece é que as pessoas moram todas em casas de vidro e não podem correr as persianas. Podem, quando há sexo, podem, mas em geral têm que viver em casas de vidro. É óbvio que a perda de face da privacidade mina a liberdade de expressão das pessoas. Só um maluco é que não se comporta de maneira diferente quando está em privado e quando está em público. Não é? Isso é óbvio para toda a gente. E, portanto, violar a privacidade da pessoa é interferir com a sua liberdade de expressão. E, por isso, nesse caso, havia, de facto, isso causava um dano. Óbvio. Não, mas o... Eu sei que este livro foi o que eu disse. Como é óbvio, deu um livro. Mandado em PDF, não é? Uma das coisas que eu mais gosto desse livro é a maneira como o arquiteto Saraiva, que ele fala sobre a galeria de grandes políticos portugueses, muitas vezes sob o ponto de vista de como é que eles a tratam ou não. O Santana tem outro irmão, por acaso bastante fino. Claro, tem não seca. Gosta só de. Ele faz um churral de grandes irmãos das principais coisas. O Ricardo falou um bocado da comunidade LGBT ter adotado o termo queer e disse ter dado imensa força ao termo. E é um bocado, há uma frase inglesa que é o Sticks and Stones, né, para mim. Mas o que nós vemos hoje em dia é exatamente o contrário. As pessoas atribuem imenso poder às palavras, como se as palavras é que fossem magoadas, e atacam as palavras. E há um exemplo igual ao do Queers, que é o Daniel Alves, que foi jogar pela segunda, atiram-lhe uma banana, ele descasca a banana, era chamá-lo de macaco, ele descasca a banana, come a banana, bate o canto e é gol do Barcelona, e o Barcelona ganha o jogo do ano 90. E é, ele tira o poder completo àquela ação. E é isso que se está a perder um bocado, não acha? Sim. Eu quero dizer que eu acho que isso é um ditado antigo, de facto. Ticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Não é verdade que palavras nunca me magoam. É claro que palavras me magoam. Claro que sim. Acho que não me magoam tanto como sticks and stones. Acho que quem diz que me magoam tanto nunca levou uma boa cabeça. Mas não é verdade, as palavras não me magoam. Não me magoam, não me ofendam, não é? Claro que sim, claro que reduzem isso. Mas a questão é, na verdade, palavras são uma coisa. Atos são outra coisa. É diferente. É muito raro que palavras e atos sejam a mesma coisa, a mesma condição. Por exemplo, há atos que só se podem praticar com palavras. Isso é verdade, é óbvio, não é? Uma questão de filosofia da linguagem. Quando eu digo aceito no altar, eu não estou só a conjugar o verbo com aceitar, estou a contrair o matrimónio. Portanto, estou a praticar um ato através de dizer uma palavra. Por exemplo, agora, parece-me que, primeiro, sim, que se acha que as palavras têm muito mais poder do que na verdade têm, Segundo, que se acha que só as palavras de determinadas pessoas é que têm poder. Ou seja, gente, o que se diz é: ei, os racistas não podem falar, aquelas palavras são muito poderosas, são muito sedutoras para as pessoas e tal. Serão em parte. Mas é que os racistas não estão sozinhos a falar na sociedade. Não é? Por exemplo, aqui está a dizer: ah, mas tem uma crónica a dizer, se mandasse não havia transexuais, pá. E um organismo do Estado diz: apresenta queixa ao Departamento de Investigação e Ação Penal. A minha questão é: as palavras do Miguel de Saraiva terão o seu poder, não há poder nenhum. Nenhum. E portanto é absurdo. E mais uma vez é fazer o jogo dele. Eu também não teria lido aquela palavra se não fosse assim. Eu preferia não ter lido. E portanto, essa é a questão. É de facto, sim, as palavras. O arquiteto Saraiva não está sozinho a falar na sociedade portuguesa. Há várias outras pessoas a dizer o contrário do que ele diz. Aliás, o que é curioso é que o arquiteto Saraiva está a estrabuchar, porque ele já perdeu aquele debate. A nossa sociedade já falou sobre aquilo e disse: de facto, há aqui um conjunto de pessoas que se chamam transexuais que é cruel que não possam resolver o problema de estarem aprisionados num corpo que sentem como é o deles. E a sociedade, há um amplíssimo consenso sobre isso. Hoje, uma pessoa faz a sua. Faz uma operação, claro, não há problema nenhum nisso. E há um tipo que perdeu esse debate que continua a estranhar. Para não demonstrar as pessoas a ficarem indignadas e carregarem as questões disso. Porque está na mediação. Está na mediação que é: alguém viu estas denúncias e disse: realmente isto, estes fascistas. Percebem? É isso que é. De repente estamos nós, a Maria Vieira e a Maria Vieira. Não é a mesma coisa. E sobre quem denunciou, não foram pessoas que se indignaram com os textos. Foram pessoas que se organizaram e fizeram para chatear. Acho que isso não vemos, não sabemos quem foi, mas acho que devemos concluir isso. Porque nós, assim, polémicas com o Angol, parece isso a nós, foi o que nos fez crescer a página. As pessoas irem para lá indignadas, achar que estavam a discutir com um tipo de direito à série. E nós, a determinada altura, escrevíamos para o I e tentávamos, os tipos das crónicas, porque as pessoas não leem mais nada, mas tentávamos que fossem os mais ofensivos possível para as pessoas irem para o Facebook só em interesse. Era isso que nos dava a dica. Dizer: como é que é possível o I pagar esta gente? Não pagar? Porque foi que é possível, mas este gajo tem caso de pedófilo. Isso dá-nos fica. Agora, e aconteceu também pessoas indignadas censurarem os textos, nomeadamente um texto sobre transexuais, em que dizemos que eles faziam por mim ao corpo e que Deus não aceitava isso. E foi. De repente apareceram ativistas transexuais brasileiros e denunciaram mais, mas foi a única vez. Todas as outras vezes foi para chatear, porque podem, porque podiam exercer aquele poder para não animar, para não estar visto, ou porque são maus, ou porque vêm-nos a chatear, o que é que seja, decidiram denunciar aquilo. E dizer também, não sei se recordo daquele famoso livro do arquiteto Saraiva, não é? Aquela bonita prosa, é que um mês antes nós escrevemos para o I, nós estávamos a ter a. Nós não ganhámos nada a escrever para o I, então é o que é fixe, é ser partilhados num jornal, na página do Sol, que tem 500 mil seguidores. E de repente deixámos de ser partilhados porque a quantidade de comentários de pedofilia para cima era gritante. E o que aconteceu foi que escrevemos uma crónica a dizer que deixámos de ser partilhados porque o arquiteto Saraiva tinha inveja e que nós tínhamos mais likes do que ele. E quando enviámos este. Vamos dizer, e dizer que ele já teve muita relevância, porque quando pesquisávamos o primeiro José António no Google, ele era o primeiro a aparecer há 10 anos e agora está em 7. E então, o que é que aconteceu? Enviámos esta crónica para o diretor do I e nem passado 5 minutos recebemos um mail do arquiteto Saraiva, porque o acusávamos de censurar os nossos textos. E ele então respondeu ao jovem consultor de direitos como se fosse a primeira linha: eu nunca sei se está a brincar ou a falar a sério. Nota que a intersimilaridade ele está lá. E a seguir responde a todas as nossas questões e dizer que não se insegura, que não tem qualquer tipo de poder para fazer isso, mas o nosso texto não saiu do livro. Isto é gritante. Aqui sim, é gritante. Porque a nossa página do I, tínhamos uma crónica numa página, e ao lado estava um ex-assessor do Drão Barroso, não é? O do Relvas, e escrevemos ao lado do Drão Barroso. Estávamos sempre aí acompanhados. E o que sucede é que fizemos, na altura em que o Drão Barroso foi para a Goldman Sachs, que é o último jovem conservador, que também trabalha na Goldman Sachs, não é? E a Rochelle, e já tínhamos o bacalhau da alta finança. Portanto, tínhamos um cardume da finança portuguesa na Goldman Sachs. O que aconteceu na altura é que nós fizemos um texto elogioso, irónico, mas na página ao lado estava um texto, literalmente, não digo literalmente, mas quase igual, em torno do irónico. E a partir da semana seguinte, a nossa crónica passou a ser... Não foi essa? Não. Foi qual? Isso aconteceu, mas o que aconteceu foi uma crónica sobre o Miguel Delas, o ex-doutor Miguel Delas. Contávamos um episódio ao livrar. Sim. Um episódio. Sim, era a grande expressão que eu gostava de ver. Contávamos um episódio autobiográfico em que o Miguel Delas era inimigo do jovem conservador de direita porque ele, uma vez, o tinha ganhado aos chavastes na Cimeira da África. E algum amigo meu leu aquilo e na semana a seguir nós já estávamos a secção da opinião, estávamos numa página aberta a dizer paródia ou ficção. Mas voltando ao tema, ao tema, já falo no arquiteto. Ali virá a minha verdade. Mas por falar no arquiteto, eu acho que é bom puxar o tema do arquiteto, porque o livro que foi lido do arquiteto deu imensa polémica muito antes do livro sair, porque ele contava conversas privadas que ele tinha tido, momentos privados, e isso não só não ajudou a calar o livro, como ajudou que fosse um dos mais vendidos na primeira vez. E o que aconteceu a seguir é que as pessoas leram o livro a pensar bem, agora vamos ser a vida privada, porque não estou nem nada. Porque o livro é basicamente um arquiteto. É o restaurante. Vai ao restaurante. Sim. E é o que é que ele pensa antes de ir para o restaurante, o que ele pensa enquanto está a conversar com o político, e o que é que ele. E a influência que ele teve nos vários governos. E a influência que ele teve nos vários governos. Ou seja, isto é nada. O zélico da política. É mais uma vez um arquiteto que trabalha para mostrar que ele é muito importante. E o que aconteceu foi que o livro foi para top de vendas, porque toda a gente que tinha o livro das lógicas, que não estava a perceber, é que o tentar censurar, vamos chamar censurar, acabou por dar mais projeção aos produtos. Mas eu não sei se já viram tops de vendas de livros. Não tem, mas é verdade. E esse foi um caso normal, aquilo depois foi retirado por uma queixa de pessoas ligadas ao livro. Se não foi muito, era isso. Não, era parágrafo que falou. Não, era um por causa da Maria de Marante, que não era esse o parágrafo, eu não recordo. O porquê de nós ter sido retirado? Mas é que esse vinha um processo agora, por causa de três parágrafos. Que é muito bom. Sim, sim. Em que concede às empresas liberdade de expressão total. E foi isso que permitiu a existência de Superdecks e que as empresas oferecessem o dinheiro que tendessem aos políticos para favorecerem a sua agenda. Bem, a mim custa muito definir com liberdades, como uma empresa tem tanta liberdade de expressão como uma pessoa, não é? Mas é uma luta que eles têm. E quando se bate estes temas de liberdade de expressão, não se fala disto, por ter dinheiro. E mandar é ter liberdade. Por exemplo, um dos maiores limites que eu tenho à minha liberdade de expressão é a situação económica. Por exemplo, um dos posts que foi denunciado na nossa página do Banco da Baixa era um post sobre o Belmiro da Azevedo. E nós estamos tão orgulhosos do post, sempre ali abaixo que nós publicávamos, até que tivemos de publicar, trocar o nome do Belmiro da Azevedo por abacate. E é exatamente a mesma coisa, simplesmente falar de nós já por um abacate. E eu penso, algum dia eu posso precisar de trabalho da Soneia, porque isto de vida de não é uma profissão. E tenho essa mancha no currículo, porque eles, de facto, sem exercerem poder para me calar, têm o poder para me calar. Mateus, não tem nada a ver. acho que essa questão é importantíssima. Porque quando se fala de censura, por exemplo, ou de liberdade de expressão, a gente na geral sabe que são gostado. Quando, neste momento, parece, e vocês sabem isso, basta ver, se eu fizer uma piada muito desagradável sobre o António Costa, já tem acontecido. Não acontece rigorosamente nada. Nada. Se eu fizer uma piada muito desagradável sobre Francisco Pinto Bolsman, em princípio, um terço do mercado que me pode pagar fecha a porta para mim. Eu deixo de escrever na Visão, deixo de aparecer na SIC, deixo de... É uma hipótese. É uma possibilidade. Ora, tendo nós o meio de comunicação social nas mãos de 4 pessoas, basta fazer 4 piadas para a verdade. No vosso caso, e o vosso caso interessa-me imenso, vou ler o vosso caso. Obrigado. Tens uma projeção tremenda. Mas o vosso caso interessa. E agradecido, mas é verdade, foi uma ajuda espetacular. Interessa-me porque é por causa da questão do Facebook. Porque há uma tendência para nós dizermos assim: é pá, o Facebook é uma empresa privada. Se eles fecham a página, aquilo é deles. É como eu, em minha casa, não se fala alto. Põe na rua o senhor. Só que a questão é, o Facebook é uma empresa muito sui generis. Não, eles não vendem bananas. Eles põem à nossa disposição um espaço que é, na verdade, espaço público. Aquilo é privado, mas, na verdade, é espaço público. Não é uma empresa híbrida. Sobretudo, e o problema agrava-se quando é uma empresa de tendência monopolista. Não há o Facebook, claro. A gente vai fechar a porta do Facebook, mas eu vou abrir ao lado do Facebook. Não dá. Não é hipótese. E, portanto, a facilidade com que... E isto tem a ver também com o Pedro Nobre. Que é a facilidade com que um grupo de pessoas mal-intencionadas, bem-intencionadas, parvas, espertas, não me interessa. A facilidade com que um grupo de pessoas cala três pessoas e mais, nesse caso concreto, retira parte do bem mental, se calhar, a três pessoas. Entenda? Porquê é que esses grupos de pessoas conseguem fazer isso? Porque eles, de facto, representam o poder enorme. Porque o Facebook vê 50 pessoas a dizer a protestar e diz: oi, isto é capaz de não estar dentro. Há aqui gente aborrecida. Uma empresa que eu lembro uma vez na rádio comercial, eu fiz uma piada que não era sobre handball, mas falava de handball. Era um tipo que queria atrair crianças para a contabilidade, para a gestão social de contas, para se registrar sobretudo do alcoolismo, da droga e do handball. Era um estranho, por uma razão qualquer, não estava de handball. A meia da manhã, o Pedro Ribeiro virou o computador para mim. O Facebook, o comercial, precisa de acabar, porque toda a gente que alguma vez jogou handball na vida se dirigiu para ali e disse: como é possível fazer pouco da segunda modalidade de pavilhão mais praticada neste país? Uma modalidade em que os praticantes normalmente têm habilitações superiores. Pois é, eu sou equilibrista, como diz, nós somos os bons do futebol. De repente, portanto, havia gente indignada porque uma personagem que não existia tinha, por uma razão que ninguém sabe qual é, má impressão sobre o handball. Há empresas que, vendo com orgulho, dizem: olha, é que não se diz, porque há uma boa quantidade de pessoas que são despedidas, que perdem emprego, por causa de coisas dessas. O problema do Facebook é que não está no negócio da liberdade de expressão, está no negócio de vender anúncios às pessoas que usam o Facebook. E há essa questão da facilidade com que é possível calar pessoas como nós, porque é verdade, eles tiraram a ganha de pão porque nós não convivemos daquilo, mas, entretanto, demos trabalho de escrever aqueles textos. Angariar seguidores, comentários, comentários, perdidos, tudo. Se quiséssemos divulgar o nosso trabalho, tínhamos de começar, não. Um outro problema dos algoritmos das redes sociais é que, outro problema dos algoritmos das redes sociais é que é muito fácil manipulá-los. Eu não estou a ver, eu li um artigo em que os tipos de alt-right andavam no. E imagino que pessoas de esquerda façam isso também, mas andavam no YouTube com várias contas a tentar jogar com o algoritmo para os vídeos deles serem os aparecerem nas tendências, serem os mais vistos, etc. E o Facebook acontece mesmo. O Facebook, aquilo não está feito para. Aquilo engana-nos. Porque é uma página, vamos ser todos uma comunidade. E juntem-se a nós, não pagam nada, estão aqui todos os vossos amigos e facilita a nossa vida em muitas coisas e facilitou a nossa. No entanto, aquilo é feito para manter as pessoas agarradas o máximo período de tempo possível ao site para vender anúncios para o modelo de negócio ser rentável. Ou seja, acontece muitas vezes, não só a nós, mas a outros políticas que dependem do Facebook, os posts deixam de ser vistos, por isso simplesmente. Porque aquilo está feito para forçar as pessoas a irem o máximo de vezes possível ao Facebook e puxam os textos para baixo ou levam outros que são patrocinados para cima. Então nós vivemos na ilusão de termos um espaço super democrático, liberdade de expressão, onde somos uma comunidade. E enquanto a empresa vive de vender anúncios. É a questão geral. Sim. E é assim, verdade seja dita, para quem denuncia humoristas, os humoristas têm sempre a ganhar. O efeito que teve a nossa página, a seguir à suposta censura. Sim, tá? Só porque conseguiram reabrir a página. Sim, sim, sim. Sim, sim. Ou me parece porque. Pois é, por cunha. Sim. Não é só necessário que a gente não seja. Sim, pois é, bom. Sim, mas para não se precisar reparar mais. Não, exato. Mas isso funciona, muitas vezes, a favor. Eu lembro-me, na altura, é para vou falar, o gel de bom. O gel dos homens de luta. Ligou-me e disse assim: Bruninho, o teu tio está contigo, pá. Tu agora tu rei com gasolina e isto tudo, pá. Sai na rua e é tudo, pá. Bruninho, vai ser preso, vai morrer tudo. Isto aqui é tudo já pica, pá. Isto muitas vezes os humoristas têm esse efeito. Os humoristas fizeram carreira de serem vítimas de censura nas redes sociais e ganharam um público ao vivo neste sentido. Aquilo é uma espécie de portfólio. É ótimo, sim. Agora, as pessoas têm o direito de denunciar se tiverem descontentes com aquilo que escrevemos. Pronto, se for nosso, não, mas o resto pode. Agora, o pior para mim no meio disto tudo é a mediação. Nós fomos denunciados, pelos vistos do algoritmo do Facebook, é por quantidade de denúncias e tem que ter a mesma razão. Nós estamos aqui, na qualidade não humorística, mas por pessoas que necessitam discurso de ódio, não é? Nós fomos denunciados por a nossa página ter discurso de ódio. Respeitar a memória de Belmiro de Azevedo. Não se posso fazer uma piada do Dr. Belmiro de Azevedo, entendeu? Mas continuo a vivo, 20% de infecção contínua. É, somos nós outra vez. Só para fazer assim um pouco de companhia. Para dizer o quê? Ah, que o som está péssimo, não é? Ainda não tínhamos reparado. É, está péssimo. Está péssimo na mesma. Não houve qualquer progresso. Eu sei que havia essa esperança. Ah, não, isto à medida que a conferência vai avançando, o som vai ficando melhor. Não. Havia essa esperança que a coisa melhorasse, mas é tudo igual. Por isso mesmo, só para aliviar a tensão e algum nervosismo que possa estar a existir, para aqueles que estão a ouvir, vamos aqui passar um minuto da banda do tio do Luís Franco Bastos, só para as coisas ficarem um pouco mais animadas. Bells on a hill, Agora que já ouvimos, vamos continuar com isto. Boa sorte! O off-piece, e é contraproducente, porque não só dá poder a tipos como a Trump, porque aproveitam essa vitimização para trazerem, para tornarem os rebeldes e quase punk rock, coisas que há 50 anos eram do mais conservador possível. O status quo, neste momento, ser conservador e racista é quase ser como aos punks dos anos 80. E este é o nosso estratégico do sucesso de JW, que é estar provado cientificamente, entre aspas, porque é uma ciência social, que não é essa a abordagem que resulta, não é assim que combatemos o racismo. Aqui há uns anos fizeram um referendo na Califórnia sobre o casamento gay, que o lado favorável ao casamento gay perdeu, e os ativistas, a estratégia dos ativistas, foram às zonas onde havia mais posições contra o casamento gay e foram lá falar com as pessoas, ativistas, a maior parte deles LGBT. Foram lá dar-se a conhecer e perguntar e falar com as pessoas e apresentar-se, e só o facto de humanizarem face àquelas pessoas homofóbicas, só o facto de se humanizarem, ficou provado através de um estudo que depois foi publicado na Science e depois foi despublicado porque era fraude, mas depois voltaram a analisar os dados e viram o que tinha acontecido mesmo nisso, foi que nas zonas onde foi feita essa abordagem cara a cara e humanizadora, as opiniões desfavoráveis ao casamento gay baixaram completamente. Sobre a questão das alterações climáticas, há aqui outra questão que eu gostava de acrescentar sobre esse debate, que é: uma pessoa é livre de defender que não acredita, de ser sério. Ou seja, se isso é saudável, eu faço todas as áreas. O problema aqui vai para além da liberdade de expressão. Existem lobbies de gente muito poderosa, a quem interessa que a opinião pública tenha dúvidas sobre o aquecimento global. E não querendo limitar a liberdade de expressão de ninguém, mas é importante pôr isto em cima da mesa, dizer que muitas daquelas pessoas que são céticas em relação ao aquecimento global têm outro tipo de interesses. Mas não sei se será bem uma questão de liberdade de expressão. Sim, não fica sempre se queres acrescentar, mas. Não é isso, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, eu não creio que haja uma ideia. A questão do aquecimento global, acho eu, é um bocado diferente, porque é uma ideia que há algum consenso científico, mas de bom ideia, eu sei que eu tenho um amigo que é cético relativamente a isso, e semanalmente ele diz: opa, mais um cientista, que diz que afinal nada. Mas é claro que há óbvios. É claro que há óbvios. Agora, a minha questão é. A gente, em princípio, não ganha uma discussão calando a outra opinião. Quando a gente cala a outra opinião, calando, punir uma opinião é calar essa opinião, não é rebater essa opinião. O que a gente faz, e por isso é isso que me interessa, porque politicamente o que me interessa é ganhar a discussão. E ganhar a discussão é persuadir as outras pessoas de que a nossa posição é melhor do que os outros, que a nossa proposta é melhor do que os outros. É assim que politicamente se ganha. Em democracia, pelo menos, a gente, para ganhar politicamente, reúne uma maioria. Reúne uma maioria com, persuadindo que a nossa proposta é melhor do que a dos outros. Uma primeira objeção ao politicamente correto é a expressão politicamente correto. Porque eu não sei exatamente o que é politicamente correto. Eu sei que, por exemplo, 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 5. Incorreto. É 4. Mas a questão do aborto, quem é que estava correto? Eu votei pelo sim à despenalização, mas eu estava correto. Os outros, o Pedro Mexia ou não, ele estava incorreto. No Parlamento, quem é que está correto? É o CDS? É o PC? Há um que está correto, os outros estão incorretos. É isso? A minha questão é essa. É que quando nós partimos do princípio que politicamente estamos corretos e os outros não, acontece o mesmo que acontece na aula dogmática. 2 mais 2 igual a 4. Vamos avançar. Professor, não. Eu acho que é assim que vamos debater. Não há debate. Não há debate com quem está tudo correto. Se há uma oposição que é a correta, a outra não. Ora, em política não é exatamente isso. Acho eu. E portanto, parece que este. Mas nossas, desculpa, Ricardo, nossas que no caso das alterações climáticas, o prolongamento da discussão implica a derrota da questão. Ou seja, não implica uma vitória por argumentos. A minha perspectiva. E é isso que eu não compreendo. Eu concordo com o Sérgio, que está a dizer que há aqui uma. Não sei se foi exatamente esta a expressão do Sérgio, mas uma espécie de inteligência tática para o jornalismo sobre como é que politicamente nós ganhamos. Se é aquela ou outra, vou ser livre até dar a volta a dizer isso. A minha questão é esta: é. Em 1963, um tipo chamado George Wallace, acho eu, governador de Alabama, viria a ser candidato à presidência dos Estados Unidos, porque senão era uma outra bola de qualquer. Em 1963, ele disse: segregação hoje, segregação amanhã, segregação para sempre. Em 1964, a segregação acabou. Então, para sempre, deste senhor, uma pessoa importante, participou no espaço de debate público, dizendo que a segregação é para sempre. É para sempre dentro de menos de um ano. E porquê? Por causa da liberdade de expressão. Porque o Martin Luther King e outras pessoas foram à luta. E foram à luta não dizendo: ei, mas para a gente obter aqui este resultado, para já, primeiro de tudo, toda a gente para de me chamar, pronto, essa é a minha. Segunda, tem que ser: people, person of color, está bem? E agora sim, está tudo? Está, então vamos. Isto da segregação é estupidez. Ah, pois é, tens razão. Não. A gente obteve. O fim da escravatura, o voto para as mulheres, o fim da segregação racial, o casamento das pessoas do mesmo sexo, com o outro lado, a dizer: opa, mulher, tu estás a fazer o que quiser. Mas é possível argumentar, se é a minha opinião, que uma das razões pelas quais a gente ganhou, o outro lado dizia: opa, mulher, porque quem diz opa, mulher, causa dano na sua própria reputação. Não nos sentimentos dos outros. E sempre foi isso que os grupos minoritários fizeram. Foi pegar. É assim, quer dizer, em casos, com as crianças, não é isso que a gente faz. A gente diz: não digas isso, que isso vai chatear, mas chatear o pedrinho. Na sociedade, o que a gente faz é aquilo que o Mark Ashton fez. É um herói pessoal. Mark Ashton, quando a Thatcher. Quando os mineiros fizeram a guerra contra a Thatcher, o Mark Ashton disse: nós, os homossexuais, estamos convosco. E os mineiros disseram: e houve um jornal chamado The Sun que disse: eles vão fazer um concerto de agregação de fundos para os mineiros. E chamaram ao concerto, chamaram essa união The Pits, que é as meninas, não é? As brutas. The Pits and Perverts. As brutas e os pervertidos estão unidos. Como é que o Mark Ashton chamou ao concerto? The Pits and Perverts Concert. É óbvio. A palavra queer, se vocês já levei uma livraria no estrangeiro, diz lá: queer studies. Queer quer dizer anormal, esquisito, estranho. O que é que a comunidade homossexual fez? Ah, é? Ah, bem. Certo. É assim que se é um debate. Dizendo: eu não aguento essa palavra, não se sai no debate. Sai-se no debate. Diz-se: eu não tenho. Acabou isso para participar no debate. É por isso que as crianças não votam. Não têm. Acabou isso para participar no debate político. Ouvir certas coisas. Essa é a diferença entre um cidadão e uma criança. Desculpa, já não vou falar. Isto é só dizer que eu acho que. Normalmente, com argumentos racionais, acaba por prevalecer não sei exatamente onde tenho acompanhado a questão. Eu já agora vou falar com o meu amigo, sério, este é o meu Quintel. Que anda assim, maluco, sério. Olha, olha, onde sentiste a crise final, não? E eu, mas ao dizer-lhe, olha para o tempo, olha para isto. Está bem, está bem, é que é seu, sim, é seu. Mas não é só culpa do homem, também são coisas que não sei o quê. De mulher culpa do homem, não tem que ter aquela culpa cristã, o homem é uma culpa original, nossa, um bocado original, não sei o quê. E massa, pois. É nosso, assim, é. Uma pessoa é como vacinar os filhos. Vacinar os filhos. Eu sou contra vacinar os filhos. À vontade. Diga, à vontade, diga, diga. Ah, pois, acho mal, pois ele acha que está bem, vai. Por isso não vou vacinar os meus. Vai, vai, vai. Vai sim, senhor. Pode dizer à vontade. Pode dizer à vontade. Não pode deixar-nos vacinar. Porque aí é um ponto em que isso causa dano. Aí isso causa dano. Ele dizer, eu não sei, eu acho que sou contra vacinas. Causa dano nenhum. Não vacinar os filhos, causa dano. É aí que eu acho que está a ver entendido. É quando as coisas de facto causam dano. Sobre essa questão do dano da liberdade de expressão pode provocar, que é também um conceito de. Eu não queria. Pode ser mal interpretado. Mas. Até porque, embora. As pessoas não têm falar sobre isso. Há várias pessoas de esquerda que são críticas do politicamente correto. Até à esquerda contrária, quer dizer, por exemplo, tenho aqui, isto é Barack Obama sobre o politicamente correto. Perguntando sobre isso, ele diz, é uma questão complicada, porque a definição do politicamente correto está um pouco por todo lado. Mas tem essa dificuldade. Não é uma definição, um conceito de questões corretivas. Isto assim define, o que ele diz é, eu suspeito que a definição do presidente eleito, não, do eleito, só o presidente eleito, do Trump, seja diferente da minha, também da minha. E ele oferece duas definições, diz ele, a primeira é, se calhar é só boas maneiras, diz o Trump, até não chamar mal das pessoas da rua. Eu tenho uma suspeita, que é, mesmo antes do politicamente correto, já era consensual. Chamar nomes às pessoas na rua não era uma coisa gira. A segunda definição do Barack Obama, diz ele, a segunda definição é uma hipersensibilidade que acaba fazendo com que as pessoas não sejam capazes de expressar as suas opiniões sem que alguém sugira que são vítimas, sem que alguém de repente diga que eu sou vítima, estou a ofender com isso. O meu conselho a progressistas como eu, diz ele, o conselho que eu dou às minhas filhas, estão prestes a entrar na universidade, é não andem à procura de insultos. Vocês são duras. Se alguém diz alguma coisa com a qual vocês não concordam, debatam com ele. Mas não têm que sentir que, por serem uma mulher negra, estão a ser agredidas. Speak up for yourself. Eu estou também tirando o exemplo que leio e esta não tinha tradução, por isso foi assim. Mais ou menos. E portanto, a questão acho eu é não lembro de muito, mas é como é que a direita passou a ser. Sim, nossa, a direita, eu acho que essa questão é. Era aquilo que vocês estão a dizer. É importante não deixar quem não é vítima se vitimize. Ora, o que isto faz é permitir que quem não é vítima se vitimize. No Brasil aconteceu agora uma coisa que foi assim. No carnaval, há um grupo de inarmônios que quer desfilar e chamar ao seu desfile o Bloco Porão do Tops. Em Portugal isto seria o equivalente era nas marchas populares, a ver uma marcha de alfama, queria nesse ano chamar-se a Catacumba de António Luís Cardoso. Para celebrar a tortura, a polícia política do regime e a tortura. E o tribunal, numa homenagem a um torturador, que foi o torturador que o Jair Bolsonaro homenageou no dia do impeachment à Dilma, ele disse, eu voto não, ou voto sim ao impeachment, e é pela minha família, por não sei quem, e pelo coronel, por este senhor. Foi o homem que torturou a Dilma durante a ditadura brasileira. Este grupo de cidadãos queria dançar, queria fazer uma parada a favor, chamada Bloco de Golpes, Porão de Golpes, em homenagem a esse torturador. O primeiro tribunal disse que sim, o segundo tribunal disse que não, e eles não puderam avançar. A minha posição é assim. Se uma nasce, eu deixava. Eu sou contra proibir as pessoas de. Em princípio, repugna-me proibir uma pessoa de falar. Eu prefiro fazer com que ela, ou discutir com ela, se ela merecer, discutir com ela. Se não merecer, fazer com que ela. Então, a minha questão é: eu acho muito bom que um idiota fale, por mais razões. Primeiro, porque isso não costuma causar dano. Eu acho que idiotas lançarem em favor de um torturador não vai causar dano social. Acho que ninguém vai ser prejudicado por causa disso. Segunda coisa é por uma questão moral. No meu regime, a gente deixa de falar dos idiotas. No regime deles, eles não nos deixam falar de nós. É uma questão de superioridade moral em relação aos idiotas. A terceira é uma questão de higiene, para eu saber onde é que eles estão. Eu acho isso fundamental. O Gentil Martins pode ou não pode dizer que aceita que a homossexualidade é uma anomalia? Eu acho que pode. Eu acho que é que deve. Porque eu não quero, também se tenho uma escolha. Eu posso escolher não ser consultado pelo Gentil Martins. E não quero. E a única razão por eu saber que não quero é porque ele falou. Se ele não tivesse falado, eu ia ir para o André. Se ele não tivesse dito aquilo, isso não é equivalente a ele não pensar aquilo. Ele pensava na mesma. Só não os tinha. Não tinha tido a generosidade, não se avisava que pensava aquilo. Sobre o Brasil, se eu mandasse, o que se faria é, com certeza, os senhores querem dançar em memória do torturador, à vontade. Vocês vão integrar no primeiro curso carnavalesco, mas eu vou integrar o vosso discurso no outro. Vocês vão fazer o vosso cordão de golpes, vai desfilar entre uma escola de samba que vai homenagear o cancro do colo e uma escola de samba que vai chamada Fogueiras da Inquisição. Com esse enquadramento, eu acho que o programa do Lopes podia desfilar à vontade. O que é que me repugna do facto do programa do Lopes não desfilar? É que, para todos os efeitos, o Brasil mandou a seguinte mensagem: homenagear torturadores neste país só na Câmara de Deputados. Carnaval é uma coisa séria. E não. Isso é estranho. E acaba por ser um bocadinho deixar as pessoas julgarem o que é mais do que o primeiro. Claro. Permita-me discordar, Dr. Ricardo. Apenas um ponto. Eu acho que concordo na parte que toda a gente, efetivamente, deve exprimir as suas opiniões, sejam elas muito invocadas, cultas ou grunhas, tenho alguns problemas em dar palco a algumas opiniões. Vamos imaginar que o que me parece muitas vezes é que surgem pessoas na omissão da opinião. Isto é, surgem pessoas do género: eu não consigo ter inteligência ou ter retórica suficiente para dizer o que penso, porque já há pessoas a dizerem o mesmo e dizem muito bem, portanto vou encontrar uma forma de me fazer ouvir. Gostava muito de ver alguém em 2018 vir defender, pá, o mal da nossa economia é que não estamos a recorrer o suficiente a escravos. Eu tinha alguns problemas em, de repente, ter de debater com uma pessoa e colocar, dar, acho que é isso, não sei, dar legitimidade à questão. Eu não sei, há aqui alguém que fez esta pergunta. É nesse ponto, acho eu, que a nossa profissão é maravilhosa. É que não tem de fazer. É como vocês no peito coelho. Nem tem de bater no peito coelho. Não há nada para bater. Mas sabes, porque ainda podem falar, quem dera, que vocês são pessoas que têm esta. Mas há uma questão, nem é de dois meses que são linhas de televisão. Mas tens esse problema, que é um problema real, por exemplo, nos Estados Unidos, com as alterações climáticas. Que é. É algo provado cientificamente que existe, mas o facto de haver. Ou até o facto até de ser redonda, apesar de uma das melhores páginas do Facebook ser a Sociedade Terra Plana Portugal, é das coisas mais valientes. Mas o facto de haver um lobby que paga a. Vamos dizer, cientistas, para negar as alterações climáticas, implica que não se faça nada em relação a isso e que se continue a discussão. Porque se está a dar o mesmo palco a duas posições como quando só há uma. Neste caso. E não estou a falar de uma imposição, estou a falar mesmo de dar palco. Só isso, mais nada. Mas isso perde-se, acho eu, muito tempo em debate porque é uma posição diferente. A questão do Milo e Ana Paulo. O surgimento do Milo e Ana Paulo, aquilo é uma espécie de boneco de Jim Henson, não é? Do grunhismo de direita. Que parece uma invenção do género. Ele pode ser homofóbico, pode ser racista. Porquê? Qual é a moral dele? Ele é gay e chupa a fila a pretos. É o que ele diz. É ouvido ao deles, não é? É politicamente importante. Mas é o que eles falam sobre os pretos. Exato. Mas essa legitimidade, faz com que nunca possa ser posto em causa a sua homofobia, tendo em conta que ele vive no mundo. Nunca possa ser posto em causa o seu racismo, porque é a referência dele. E é isto que é nebuloso para mim. Não, sobre esta questão de esquerda-direita, eu concordo em termos de posições sobre racismo, homofobia, alterações climáticas, o que é que seja, eu concordo com esses autores. Acho que não há nada que me mova contra aquilo que eles querem. O que eu acho politicamente correto, para além do cordão de linguagem que é uma, em termos estratégicos, é um grande erro, porque parece que as pessoas estão mais preocupadas em defender, em atacar um racista ou provarem a sua própria virtude publicamente do que indicar para uma direita. E, sobretudo, porque ninguém diz que era para usar palavras em estrangeiro. E eu não estou a falar de estrangeiro no meu caderno. Acerca do que é politicamente correto, muitas vezes comparo aqueles níveis das obras. Em que dependem à esquerda por um esterismo de controlo de palavreado ou de semântica, ou à direita por uma, vamos dizer, uma necessidade ou uma liberdade de poder ser insultuoso, não é? Vê-se muitas vezes os tweets que a gente deve seguir, o Dr. Pinto Coelho, líder do PNR, fica, acho que é amigo pessoal. E que ele sempre diz que combate o politicamente correto precisamente para poder chamar aos homossexuais de ricas e panoeiros, de palavras todas. Ele pode dizer, atenção, não quero aqui extravasar já outra opinião. Agora, parece-me que é oscilante este extremismo de controle de linguagem, lá está como o Ricardo a dizer, às vezes, por minorias, até a resvalar para o discurso meramente insultuoso. E o nível aí do meio, tanto pode estar na boa educação, como pode estar na forma como medimos as palavras, na forma como até às vezes organizamos o nosso discurso, e é dúbio, lá está, é nebuloso, porque não há regras escritas, não há nada em relação a isto. E ainda bem. E neste sentido, parece-me que oscila sempre entre estes dois polos. O que é que podemos fazer em relação a isto, estagiário? Queres continuar? Posso. Não. E, por exemplo, é mais fácil falar em casos concretos. O Donald Trump foi eleito e uma grande parte do discurso dele e do apelo que ele tinha para as massas era ser politicamente incorreto, dizer o que pensava, agarrar a gina, dessas coisas. E inclusive, num dos debates, perguntaram-lhe: então o senhor chama portas às mulheres e não sei quem? Ele: não, só chama uma. E a senhora estava a fazer essa pergunta porque se já chega a sermos politicamente corretos, vamos dizer as coisas como elas são. E, para já, quando se fala em dizer as coisas como elas são, quer dizer que sejam assim, as coisas como ele acha que são. E este discurso, eu sou como o Bruno, Ricardo, acho que há um esterismo de querer controlar tudo. E não podes dizer isto porque és racista, não podes dizer aquilo porque és homofóbico, e depois é tudo, há fobias para tudo e mais alguma coisa, e entretanto estamos ali a discutir semânticas, discutir as questões em si. Mas depois também há o outro lado, que é o lado perigoso que usa caricatura, este xerife, e usa este controle da linguagem para se fazer vítima e para legitimar discursos perigosos. E o Donald Trump, mesmo que concorreu contra o politicamente correto, era a mesma pessoa que defendia leis mais apertadas de difamação e que, quando tomou posse, quis fazer um controle de linguagem em todos os documentos da EPA, da Agência de Proteção Ambiental, para ir de encontro à ideologia do Partido Republicano, que é proibiram palavras como evidence-based, transgender e essas coisas. E este é o lado perverso. Há controle da linguagem, há exagero, e o politicamente correto é muito mais do que dizer que a comunicação é muito limitador. É muito mais disso. Não capta bem o perigo de ser excessivamente politicamente correto. No entanto, também convém estar atento para essa terminologia não ser usada para vitimizar aqueles que são aliados. Eles podem expressar as suas ideias, claro que devem ter essa ideia e nós devemos debater. No entanto, não devemos fazer deles vítimas, porque depois é o que acontece, não é? Porque eles não são vítimas, não. Acabam por ser vítimas quando não deviam ser. Sim, só um pequeno. E é por isso que é importante debater isto, porque contra o politicamente correto temos dois primeiros nomes, Ricardo Araújo Pereira e depois o Pinto Coelho Estranho. Não é? São pessoas que estão em polos opostos. Portanto, aonde é que se desenha ou como é que se estabelece leis? Para mim, o limite está no Estado. Não é? Nunca deve intervir em nada, porque é sempre para pessoas de fato cinzento. Tirar o curso sem números a decidir sobre palavras. É um precedente perigoso. É um precedente muito perigoso. Como foi o caso do que decidiu a questão do Porto Editor ter de ser chamado à comissão. É ridículo. É ridículo. Não, eu trouxe aqui uma troca de tweets engraçada, não tem a ver com o tema, mas já que sou. Já que sou um bocadinho coelho. Desculpem lá. Ele interage muito connosco no Twitter. E aqui há uns tempos ele publicou, porque nós somos irmãos de censura, porque ele é mais velho, também foi censurado, mas não. E então. Sim, irmãos. É difícil, claro. Pois, e é assim que ele olha para nós. E então, ele um outro dia falou ele publicou, partilhou um artigo sobre um dos mecanismos de censura no Facebook e nas redes sociais. E disse ele, gostava de saber o que pensa disto quando o jovem conseguiu a minha direita. Os campeões da liberdade, e ele trata, o doutor, é uma pessoa bem chocada. Os campeões da liberdade e tolerância são os piores censores e inquisidores. Não acha, o jovem conseguiu a minha direita. E nós respondemos, o quê? Sim, é verdade. O Dr. Salazar, apesar de não estar muito liberdade e tolerância, era conhecido por encorajar a liberdade de expressão, de fazer questão de nunca censurar. Dizia ele, jamais poderia fechar uma página do Facebook. Temos uma pessoa que defende, que tem como ídolo um censor e que defende, a partir do modelo de sociedade, é um modelo em que existe censura. E nós apontámos essa ironia, eu às vezes fui as piadas. Depois diz ele. Um bocado de beatbox. Diz ele, naquela altura havia censura, sim, assumida, com regras, e tinha um organismo próprio. Ou seja, não é uma censura, é ser censura ali organizada. É aplaudir estes grandes mentirosos covardes que convencem as pessoas que há liberdade de expressão quando existe a pior das censuras. Eu não estou a dizer que a censura do Facebook seja boa, mas a censura prévia do Estado é. E depois, aqui nós respondemos: sim, o problema desta censura é que é muito desorganizada. E ela desorganizada, pois, eu chatei a vitória hipócrita deles, covarde, etc, etc, etc. É o mal teria aumentado os caracteres do Twitter em 4.000, etc. Sim, o Dr. Jovem Cid é muito condescendente quanto ao ditador do pensamento politicamente correto. Não sei porquê. E depois, última resposta aí, portanto, acabou. Ah, agora não há um organismo. Eu disse o doutor já veio. Agora não há um organismo, há um mecanismo. Os sentimentos das pessoas. Eu só consigo ouvir todas as censuras do doutor Pinto Coelho. Está comigo? Não responda à pergunta, mas é engraçado. E atenção, censurar alguém que é a favor do regime de censura não é censura, é um docinho. A minha esquerda tem um dos mais preeminentes humoristas surgidos nesse segunda metade do terceiro trimestre da primeira década deste século, está certo? Trouxe bastante a sua imagem para não cansar tudo e mantém apenas um programa de SE, passa demasiadas vezes na TV 24, uma crítica inicial, uma crónica de divisão e aparecem alguns anúncios nos parece um futbolista que povo o Paulo. Está aqui para provar que não é apenas uma cara bonita. Senhoras e senhores, Sérgio Duarte, Bruno Henriques e Ricardo Luz Pereira. E como na introdução de qualquer cadeira que temos na aula, o que importa, interessa começarmos pelo início, e é pela definição do que é que nós estamos aqui a falar hoje. E por isso, Miguel Esteves Cardoso, num programa da RTP, definiu o politicamente correto como apenas boa educação. E eu gostava de começar por aí, eu vou mais lá, acho que eu, o Ricardo, que ficou de começar. Então, gostava de começar por aí, Ricardo. O politicamente correto é apenas boa educação. Boa tarde. Há até coisas que eu tenho aqui. Eu gostava de ver. Se o politicamente correto é apenas boa educação, eu sou a favor. Não sei se alguém acha que estou mal educado, mas eu esforço-me para não ser. E portanto, uma das coisas que eu acho que é geral é que os historiadores que eu vejo a estudar o fenómeno politicamente correto, alguns discordam em algumas coisas. Mas há uma coisa na qual todos concordam, é que o conceito é bastante difícil de definir. E, portanto, defini-lo como é boa educação, soa-me pouco, acho eu. Sobretudo soa-me desfasado do uso corrente da expressão. Não só hoje, mas quer dizer, sempre. Eu trouxe papéis, hoje. Bom, esses são encontros. Por exemplo, isto é a carta da Newsweek, eu posso dizer bem. A carta da Newsweek de dezembro de 1990. Portanto, andamos a falar isto há algum tempo. E a carta diz: cuidado com o que dizes, thought police, polícia do pensamento. Há uma maneira politicamente correta de falar sobre a raça, sexo e ideias. Isto é o novo iluminismo ou é o novo macartismo? E, portanto, não parece ser o tipo de coisa que a gente identifica com a educação. Há várias coisas que se costumam dizer na vida do dia a dia. Como, por exemplo, acho que é possível dizer que usar casaco de peles não é politicamente correto. Não sei se já ouviram coisas desse tipo. Ou até que fumar. Por exemplo, se o Casablanca fosse feito hoje, o Rick, muito provavelmente, não era fumador. É uma ideia que eu acho que é... que tem a ver com o que não correto. Hoje, o Rick não seria fumador. Isso tem a ver com vários aspectos, mas o politicamente correto que extravasam claramente os limites da educação. Eu acho, apesar de tudo, que já não é inédito que um fenómeno que umas pessoas acham que é um limitador da liberdade de expressão, outras acham não passa de boa de todas as maneiras. Não é inédito isso. Quando Salman Rushdie escreveu os versículos satânicos, boa parte dos escritores fizeram ao lado dele. Mas outros, por exemplo, John Carrier, ficou oficial por ter dito: ah, foi-se meter com eles. Claro. É assim. E houve um historiador inglês chamado Hugh Trevor Roper, que disse o seguinte: eu não derramarei uma lágrima se um grupo de muçulmanos britânicos emboscar o Salman Rushdie numa rua escura e lhe ensinar um pouco de boas maneiras. E, portanto, a identificação com um fenómeno que para uns é limitador da liberdade de expressão e para outros não passa de boas maneiras não é inédito. Agora, eu acho que... Eu acho que há alguns pontos em contacto, de facto, entre o politicamente correto e a boa educação. Por exemplo, o facto de serem ambas uma estratégia de controle. A educação parece uma estratégia de controle. A boa educação é uma maneira de uma determinada classe não só identificam, não só para os seres, para as pessoas que pertencem a essa classe identificarem entre si, mas também para impedirem a entrada de pessoas de outra classe. O Big Melian é sobre isso, não é? O professor Higgins aposta do Cornel Schilling, que é capaz de fazer uma vendedora de flores de uma duquesa através de uma única coisa. É a boa educação. É a única coisa. É ensiná-la a falar, não apenas o sotaque, não apenas a maneira de falar, mas aquilo que dizer sobre como falar, como dizer. Por exemplo, aquela cena mais célebre, não é? É uma cena que, por acaso, tem a ver com o politicamente correto. É a cena em que ela ainda não está industriada sobre como é que se fala. E ele pergunta-lhe, uma visita da casa, como é que você vai andar? Vai percorrer o parque a pé. E ela diz, walk, not bloody like her. Essa frase, not bloody like her, que hoje não tem mal uso, para nós não tem mal uso, somos portugueses, mas em Inglaterra não tem grande mal. A primeira atriz a fazer de Eliza Doolittle disse essa frase, walk, not bloody like her, sabendo que corria o risco de a sua carreira acabar. Porque aquela frase era uma obscenidade tal, era de tal forma. Fora daquilo que se achava aceitável dizer-se na sociedade, que ela arriscou a carreira para dizer aquilo. Portanto, isto só para dizer que, de facto, a boa educação, aquilo que nós chamamos de boa educação, tem, é uma estratégia que serve para exercer algum controle sobre as coisas, para as coisas correrem mais aliadamente. E serve também para manter uma estratificação hierárquica social, mais ou menos. Mas, depois há outras diferenças. Eu acho que a própria aquilo que os três cabelos diz estabelece exatamente uma diferença entre o politicamente correto e a boa educação. Porque eu disse, é o politicamente correto e a boa educação. As pessoas têm a generosidade de nos corrigir. Ora, na educação não é isso que acontece. Faz parte das regras da boa educação e a gente não corrigir a educação dos outros. É uma das regras, não é? Dá cá isso. Então não se diz obrigado. A gente não diz isso, a gente não corrige. A boa educação dos outros é sempre um único caso. Se os outros forem nossos filhos. Isto já está com a boca aberta. Não se faz. É má educação, assim não há má educação. Portanto, quando os seus filhos dizem bem, que o politicamente correto implica corrigir os outros, está a dizer que, na verdade, ele é um pouco mais do que boa educação. Há uma outra questão que distingue o politicamente correto, acho eu, da boa educação e da boa educação. É que, por exemplo, faz parte, talvez possa, a gente talvez possa argumentar, faz parte da boa educação. Uma das minhas filhas, por exemplo, chega à casa e diz assim, ó pai, eu tenho um namorado que é do CDS e do Sport. Pá, eu pedia que ao jantar não se falasse de bola nem de política. Por favor. E eu, por boa educação, aceito. Por boa educação, eu digo com certeza. E essa paz artificial que se cria à mesa, porque eu não levanto a questão do futebol nem da política, a gente pode dizer que se trata de boa educação. Transpor isso para o espaço público. Imaginar que uma paz artificial é possível no Estado no espaço público, porque determinadas pessoas se retraem de criticar determinados aspectos, de falar de determinados temas, parece que distingue a educação disto. Outra coisa que distingue tem a ver com a. Vamos já acabar, não é? Tem a ver com a perenidade das regras. Ou seja, a boa educação não vai mudando com esta frequência, não é? Comer de boca aberta, a minha avó sabia que não se comia de boca aberta, a minha mãe sabe que não se come de boca aberta e eu sei que não se come de boca aberta. Mas para falar só nos últimos, sei lá, 25 anos, a maneira correta de designar um negro nos Estados Unidos foi colored, negro, black, afro-american, african-american e hoje é person of color. A maneira de designar um deficiente foi crippled, handicapped, disabled e hoje é Special Needs Citizen. Portanto, há uma mudança, há outra coisa curiosa, que também não acontece com a educação, não é? Que é uma prática que é boa educação ontem, não é? Pode, se calhar, pode não ser boa educação hoje. Mas não passa a ser má educação, é raro. Enquanto, por exemplo, se eu hoje chegar aos Estados Unidos e designar alguém por negro, isso é falta de educação. É, aliás, uma obscenidade. Não estou a falar de nigger, atenção, estou a dizer negro, que é a palavra que Martin Luther King usava nos seus discursos para designar negros. A palavra negro era a palavra apropriada no tempo de Martin Luther King, é uma obscenidade, 30 anos ou 40 depois. E depois, já fico por aqui, não, só para este primeiro debate, eu acho que as próprias pessoas, eu não sei qual é a situação. Eu acho que as próprias pessoas que dizem que politicamente políticos no politicamente correto eram meros mal educados. E não são. São racistas, xenófobos, homofóbicos, sexistas e pessoas em geral de direita. É isso que se diz de uma pessoa que é crítica do politicamente correto. É. Não é o tipo de coisa que a gente associa ao mal educado. E só agora quem é o é a questão da quem é que decide as regras. Isto é uma palavra velha. Quem é que decide como é que se chama aos velhos? Em princípio não somos velhos. Ninguém reúne os velhos, num grande sindicato de velhos. Irmão, isto dos velhos precisam de acabar. A partir de agora é idosos. Quem está a favor? Quem está contra? Quem se abstém? Está certo, agora é idosos. Não somos velhos, minha avó nunca lhe perguntaram como é que a senhora deseja de votar. Nunca. Nunca foi a um desses concretos. E, portanto, em princípio, é uma minoria, ou seja, os velhos, supondo que os velhos são uma minoria, quem determina velhos que se chamam idosos é uma minoria dentro dessa minoria. Ou às vezes até nem isso. É possível que sejam pessoas que não são velhos que dizem, a partir de agora, são seniores. A minha experiência, os velhos que eu conheço, estão-se borrifando para essas pessoas. Nas últimas eleições legislativas, houve uma senhora que a gente convidou para o nosso programa, ficou célebre na campanha, porque apanhou o passo de folha de jeito, e teve 12, 15 minutos a falar com ela. E as televisões filmaram tudo, só fizeram 30 segundos e a gente recalou-se com aquilo. E o que a senhora diz é, Sr. Primeiro-Ministro, olhe para os velhos que nós precisamos. Ela não diz, Sr. Primeiro-Ministro, pare-se de chamar velhos, é senhor de si. Não, não. A senhora tem outros problemas. Não tem a ver com a designação. Ela diz, olhe pelos velhos. Ora, aí está Ricardo Araújo Pereira, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Para a semana, há mais. Ah, mas entretanto, uma pergunta. Já compraram um bilhete para o Com Humor Não Se Brinca ao vivo no Cinema São Jorge no dia 25 de maio? Não? Então não comprem e depois venham cá a chorar que esgotou e não sei o quê. Não comprem. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Com humor, não se brinca. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor, não se brinca. Com humor, com humor, não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.